monte de Sião. Inabalável estou em ti, tua força é minha razão. Envolto por tua graça, como Jerusalém estou. Tua presença me abraça, meu coração em ti se abriu. Oh, eterno, tu és minha luz, meu refúgio e minha verdade. Em ti encontro minha prece, minha paz e serenidade. Teu amor me envolve para sempre, eu me elevo, estou firmado. Contigo nunca temo, Senhor, em ti estou maravilhado. As montanhas se erguem alto, mas tua mão me susterá. O mal não reinará sobre os que em ti crerão. Derrama tuas bênçãos, ó Deus, sobre os corações que te buscam. Guia-nos em caminhos felizes, afasta-nos das vias da iniquidade. Eterno, tu és minha luz, meu refúgio e minha verdade. Em ti encontro minha prece, minha paz e serenidade. Teu amor me envolve para sempre, eu me elevo, estou firmado. Contigo nunca temo, Senhor, em ti estou maravilhado. Que a paz esteja sobre Israel, que tua vontade se cumpra em cada coração. Tua graça eterna faz de nós testemunhas da tua promessa. Oh, eterno, tu és minha luz, meu refúgio e minha verdade. Em ti encontro minha prece, minha paz e serenidade. Teu amor me envolve para sempre, eu me elevo, estou firmado. Contigo nunca temo, Senhor, em ti estou maravilhado. Adoração pacífica, orquestrar o ambiente, sereno e calmante. Chanson francesa moderna, pades suaves e piano. Si sembisco, setenda BPM. Temas de paz e descanso.